Em madrugadas a desfiguração, humanidade tá lacrada num pote de maldição, difusão mental. Vi sete cabeças andando nas mesas, contando uma verdade só. Quem foi que pôs a pólvora na mão do homem? Quem foi que pôs a Bíblia na mente do homem? Não sou capaz de saber, mas sou capaz de sentir. Tenho quase certeza que isso fez parte de mim. Senti perfumes diferenciados, deitei na rede que não para e fui arremessado pro outro lado. Cólicas mentais, minha mente por um fio, oscilações naturais me voltando ao equilíbrio. Entendo do perigo, sim, tudo que estica longe volta com mais força, ocasionando o fim. Homens maus, com a mão no mouse, compartilho o caos, eu pensando em frase pra pedir paz, tu pedindo pause. Eu só queria um escorte, ser o Tony Stark, aprender com os para-choque, morar em Marte. Uma hora isso acaba, fala pra essas vagaba, nós pros cana é mamata. Quem no meio da madrugada vagava, não me chupa com essa boca farpada. Minha cabeça quer agir, meu corpo não faz nada. Sex appeal, pimpe cafetão, ela te acertou, pique travessão, dentro de um chefe. Vetão, Milf ouvindo Jimmy Cliff, tipo Rabecão. Um homem livre como Django Livre, João Valdejão. Oh, really? Natural como o Brau, penso mal, coisa e tal. Só queria crescer sem vaidade. A verdade, a cidade é cinzenta, violenta, se alimenta de inveja e cobiça. O mundo segregado, apaixonado por versos de outro mundo, moldado por justiça, amor, ódio lado a lado. Presente e passado, me diz chegado, qual é seu lado? Um anjo no pecado ou um demônio injustiçado? Laboratório, sentimento em frasco. Universo é justo, poupe de fiasco. Hoje o seu filtro tem que sair do casco. Sinto, sim, mas vivo, então façamos atos. E eu tô ligado nesse fio a dor. E me lembro bem do trauma, o calafrio. Vi o meu vazio de canto, meu amor. Pássaros lagados, beiro, meio fio.